Benzinho, que bom te ver. Eu hoje estou afim só de você. Benzinho, que bom te encontrar. Será que poderemos praticar o amor? O amor, amor, amor, amor, eu quero amor. Benzinho, que bom te ver. Eu hoje estou afim só de você. Benzinho, que bom te encontrar. Será que poderemos praticar o amor? O amor, amor, amor.